Vamos. Um medley. Agora a gente vai. Porque eu sou da pior quebrada do mundaréu. E eu vou que vou. Melhor ser suspeita do que ser réu. Brasil é gol de placar. Brasil é gol de placar. Porque eu sou da pior quebrada do mundaréu. E agora eu tô no topo no comando no meu papel. Brasil é gol de placar. Brasil é. Vamos parar de gritaria, baixaria, nem pensar que já já vai clarear. Não vou ganhar porra nenhuma, se fosse até que valeria. Ainda sou capaz de amar minha maneira, senão não sei o que faria. O baile é nosso. Sem sair, deixa eu me banhar. Abre esse teto solar, só assim pra me consolar. Foi-se o tempo que eu sofria. Vamos raspar na galeria, comprar uns boot pra variar. Do crescimento eu sou cria, do criador filha legítima. Sou da pior quebrada do mundo, areal. E eu vou que vou, melhor ser suspeita do que ser. Direto à morte, nem é um uniforme listrado. Muito menos a calça bege. Presidente era na esquelete, mas agora tá diferente. Não muda nada realmente. O Basanjo é o Maru. E a Eduá, que é good look. É o que eu desejo a quem ficou. Anistia é só um truque da minha família que sobrou. Já tá aqui a Mili Duque. Ninguém é capaz de me excluir, maluco. Só porque eu sou. E eu vou que vou. Porque eu sou. Quebrada do mundaréu. E agora eu tô no topo no comando no meu papel. Brasil é gol de placa. Eu vou que vou. É. E esse som agora, próximo, vai falar de uma coisa que tem muito mais demanda do que oferta. Respeito. Pelo menos no mercado é isso. Vai. Então, irmão, é só focar. Então, irmã, não pode parar. Tem que se adiantar. Emparelheiro ou paquetá. Adivinha quem vem pra jantar. Quando morrer, paquetá. Porque agora é nós que tá, tá, tá, tá. Não tem mais como duvidar. Do Pará ao Panamá. O treme terra vai lemar. Virou e quem viver verá. Querer sempre muito mais. Não só pra si, pros demais. Fazer juiz aos ancestrais. Seguir sem rivais. Somos então pra que o leve traz? Não tá gostando de uma fita, então não fala, faz aqui. Não dá pra viver em paz, só que amor não quer demais. Desejo longa vida a todas que são reais. Igual a mim tem um monte, pronto pra linha de frente. Que enxerga o horizonte, homem e mulher combatente. A levada é pro levante, a mensagem é pro levante. Se tá sentado, então levante. Tomou além, vem. Bate no peito com respeito. Bate no peito com respeito. Bate no peito. Gueto injeta subgrave nas veias abertas da América. E quando não bate na trave, bate no ventre, na bunda, no pé. Entra comigo, vem junto na nave, sentir a cidade amanhecer. A brisa é suave, essa é a chave. Não aceita menos pra não merecer. O que eu quero é ver meu povo com poder. Pra mudar, pra vencer a violência covarde, a falta de direito, o excesso de dever. E de fato viver, não só sobreviver.